assoalho o meu coração, palpitando a imundice numa triste ilusão. Cobrindo-se com vermelho no sangue roto, sangue meu, teu, de nosso povo. Sonho meu, poço teu, no banheiro meu, tuas veias abertas.